deixei a treva e vim para a luz. Toda tristeza de mim tirou, pois ele é meu salvador. Hoje eu canto em louvor a Deus, canto alegre, pois Jesus é meu. Sou jovem alegre, pois sirvo a Deus, sei que um dia vou morar no céu. Sou jovem alegre, pois sirvo a Deus, sei que um dia vou morar no céu. Sei que um dia vou morar no céu. Sou jovem alegre, pois sirvo a Deus.